661, página 555. Richard ergueu-se subitamente e dirigiu-se à mesa. Pôs-lhe a mão no ombro e apertou-lhe. Tudo bem, Kitty. Não vamos falar mais deste assunto. És ainda uma menina, porque a caridade de uma paróquia inglesa é capaz de transformar uma jovem mulher numa criança. McTavish deu um salto, tendo acabado de comer duas suculentas ratazanas. Depois de fazer uma festa à Kitty, Richard repetiu o gesto com o cão e sentou-se de novo. Chegou o momento de cresceres, Catherine Clark, não de perderes a tua inocência, mas de a conservares. Aqui não há solares, nem casas de trabalho, como já te deves ter apercebido. Se tivesses ficado em Port Jackson, terias ido para o acampamento das mulheres. Mas o Major Robert Ross, comandante da ilha de Norfolk, não deseja segregar o sexo feminino. E tem razão, senão os problemas seriam mais graves. Cada uma de vós que chegou no Surprise deve ser recebida por um homem que tenha uma cabana ou uma casa, embora outras possam ir para casas, como a da Sra. Lucas, para ajudar nos trabalhos e com as crianças. Outras poderão ainda ser criadas e empregadas dos oficiais e fuzileiros alistados. Outras ficarão com os homens dos sírios. Ela empalideceu. Pertenço-lhe, disse. O sorriso dele era tranquilizador. Kitty, não sou um violador, nem tenciono perseguir-te com sugestões amorosas. Vou ficar contigo como minha criada. Logo que possa, construirei outro quarto nesta casa, para que possamos ter ambos alguma privacidade. Em troca, só te peço que faças todo o trabalho de que fores capaz. A estrutura que estava a construir é uma pocilga para a porca que o Major Ross me vai dar. E uma das tuas responsabilidades será tomares conta dela, bem como da casa e das galinhas, quando estas chegarem, e da horta. Tenho um homem, John Laurel, que toma conta dos cereais e faz os trabalhos pesados. A comunidade considerar-te-á minha e é toda a proteção de que tens falta. Não posso escolher? Perguntou. Se pudesses, onde preferirias ficar? Gostaria de ser criada de Stephen, disse com simplicidade. A expressão do rosto e dos olhos não se alterou, mas ela percebeu que alguma coisa acontecera dentro de Richard. Não é possível, Kitty. Não sonhes com Stephen. Foi tudo o que disse, no seu tom habitual. O resto do dia passou-se com uma velocidade espantosa. A Sra. Lucas veio fazer a visita um pouco ofegante. Eu engravido logo que o meu neto pendura as calças no cabide, anunciou, deixando-se cair numa cadeira. Já tenho dois e o terceiro vem a caminho. São rapazes ou raparigas? Perguntou Kitty, mais feliz com este tipo de conversa do que com os assuntos sérios de que Richard falava. São gêmeas e têm um ano, Mary e Sarah. Esta gravidez é diferente, de modo que espero que seja um rapaz. Abanou-se com o chapéu feito em casa. Richard, disse-me que falaste numa rapariga chamada Annie, que está algures por aqui, ou que em breve será desembarcada. Tenciono ficar com ela para me ajudar, se conseguir chegar primeiro, isto é, se pensas que será mais feliz no seio de uma família do que com um homem. Ah, disso tenho a certeza, Sra. Lucas. Annie é como eu. Os enormes olhos castanhos semicerraram-se. Com que então, Richard, é assim que param as coisas, não é? Stephen disse que ficaste pelo beicinho e hoje pensei que tinhas por fim um ar feliz. Qual a mulher que seria suficientemente idiota para te rejeitar? Mas cá está ela. E ainda não é uma mulher, uma rapariga, tola e virgem. Dir-se-ia que a cadeia e a deportação as fariam crescer depressa. Mas já vi outras, como a Kitty. Conseguem escapar à corrupção por serem tão tímidas. Em Port Jackson são as primeiras a morrer. Mas na ilha de Norfolk vivem e ficam a saber o que não aprenderam, nem na cadeia, nem com a deportação. Que o mais que uma condenada pode esperar É um homem bom, bonito e decente, como o meu neto e como o Richard Morgan. Afastando estes pensamentos, Olivia Lucas passou a instruir Kitty em assuntos femininos e em como se deveria conduzir neste lugar com tantos homens. A conversa foi interrompida com a chegada de Stephen e Johnny Livingstone, que vinham trazer a cama. Olivia soltou uma exclamação e apressou-se a ir para casa, deixando os três homens e Kitty a comer o seu jantar de domingo. Uma refeição improvisada de recursos conjuntos, ervilhas cozidas com carne de porco salgada, um prato de arroz e cebolas, pão de milho e uma sobremesa de bananas das árvores de Richard, que tinham o hábito peculiar de dar frutos temporões de aspecto diferente. Kitty ficou sentada a ouvir a conversa dos homens, apercebendo-se de que durante toda a vida nunca fora exposta a conversas masculinas ou à sua companhia. Sentiu-se intimidada depois de escutar durante meia hora. Sabia tão pouco. Ora bem, escutar e recordar era aprender. E era a isso que ela estava decidida. Não tagarelavam como as mulheres. Embora conseguissem rir às gargalhadas acerca de uma história que Johnny, como era bonito, contara acerca do Major Ross e do Capitão Hunter, que pareciam dar-se muito mal. A maior parte da conversa andava à volta dos problemas de construção, disciplina, madeira, pedra, calcário, lagartas, ferramentas e do crescimento do trigo. Reparou que Stephen gostava de tocar nas pessoas. Se passava junto a Richard ou a Johnny, poisava-lhes a mão no ombro ou nas costas, e uma vez passou por brincadeira a mão pelo cabelo de Richard, tal como fazia com o pelo de MacGregor. Mas se passava por ela, tinha o cuidado de se afastar e nunca a chamara para a conversa. Mas, afinal, os outros dois também não. Creio que fui esquecida. Nenhum deles olha para mim como eu desejava que Stephen o fizesse, com amor. Se o fazem, desviam imediatamente os olhos, porque será? Era sempre Stephen que conduzia a conversa, nunca permitindo que o silêncio se instalasse. Parecia-lhe que, normalmente, Richard costumava contribuir mais para a discussão do que naquele dia. Falava apenas quando lhe perguntavam alguma coisa e parecia distraído. Quando se levantaram para saírem de casa e irem inspecionar a pocilga, Kitty começou a retirar os pratos e a limpar aquilo que julgava poder arrumar sem problema. Só nesse momento se apercebeu de que era a sua presença que inibia os homens, particularmente no que dizia respeito a Richard. A insistência do comandante para que fôssemos levadas por homens com uma casa ou uma cabana estragara o descanso de Richard, provavelmente também o de Stephen, pois eram tão amigos. Sou uma insignificante, um empecilho. De futuro tenho de arranjar desculpas para os deixar sozinhos. Nessa noite, Richard já tinha uma cama onde dormir, construída como a dela, numa armação de madeira, com um entrançado de corda. Mas quando a mandou deitar-se, pouco depois do pôr do sol, levou uma vela para a mesa que utilizava como secretária, abriu um livro sobre uma estante e começou a ler. Ela pensou, ensonada, que fosse qual fosse o crime que ele tivesse cometido, tinha sido instruído e educado como um verdadeiro cavalheiro. O senhor do solar de St. Paul Deptford não tinha os modos tão finos. No dia seguinte, segunda-feira, mal viu Richard, que saiu pouco depois de amanhecer para trabalhar nas serrações, veio apressadamente a casa comer um almoço frio e trazer-lhe um par de sapatos, e passou grande parte do seu intervalo do trabalho a tratar da pocilga, que aumentava rapidamente. Tinha cerca de 6 metros de cada lado e consistia numa sebe de estacas de madeira sobre uma fiada de pedras. Os porcos cheiram mal, explicou-lhe Richard, enquanto trabalhava. Por isso não podem ficar fechados, como os carneiros ou o gado, dentro de uma simples cancela. E têm de ficar ao abrigo do sol, porque de contrário aquecem demasiado e morrem. Os seus excrementos são muito mal cheirosos. Mas são animais limpos e escolhem sempre um canto da pocilga para defecarem. Assim é mais fácil recolher o estrume, que é muito rico. Tenho de recolher o estrume? Perguntou ela. Sim, ergueu a cabeça e lançou-lhe um sorriso. Vais ver porque são tão necessários os banhos. Não veio para casa à noite. Disse-lhe que as rações dela eram só suas e podia fazer com elas o que bem entendesse. Estava habituado a cuidar de si e geralmente comia com Steven, que era um solteirão sério e não gostava de ter mulheres em casa. Explicou que jogavam xadrez, de modo que ela deveria deitar-se quando escurecesse, sem precisar de esperar por ele ou sem querer vê-lo. Embora Kitty fosse muito ingênua, isto pareceu-lhe estranho. Steven não se comportava como um solteirão sério. Mas podia dizer-se que também não tinha ideia de como se comportava uma pessoa assim. Porém, aquele jantar, no domingo, ensinara-lhe que os homens gostavam da companhia dos homens e sentiam-se incomodados com a presença das mulheres. Na terça-feira, apareceu um grumete dos fuzileiros para levar à cidade de Sydney, onde precisava de se apresentar para identificar o homem que a molestara e roubara. A vista da casa de Richard era limitada. O vale de Arthur, que se abria na sua frente, fê-la sentir-se aturdida. Trigo verde e milho cresciam de ambos os lados nas encostas dos montes, criando uma ondulação no próprio vale. De vez em quando, viam-se casas empoleiradas em parapeitos, vários celeiros e abrigos, um charco com patos. Depois, de repente, saiu do vale para um enorme aglomerado de casas de madeira e cabanas, dispostas em ruas sem árvores, uma expansão de pântano verde vivo, separando-os de maiores estruturas no sopé dos montes. Passou pela casa de Steven Donovan sem a reconhecer. Dois oficiais militares, não distinguiam um fuzileiro de um soldado de terra, aguardavam-na junto a um edifício de dois andares, que mais tarde descobriu ser o aquartelamento dos fuzileiros. Um grupo heterogéneo de condenados do sexo masculino formavam ali perto, e os oficiais estavam corretamente vestidos com cabeleiras, espadas e chapéus altos. Todos os condenados tinham as camisas vestidas. Menina Clark? Perguntou o oficial mais velho, penetrando-lhe a alma com um par de olhos claros. Sim, senhor, murmurou. Um homem abordou-a na estrada de Cascade no dia 13 de agosto? Sim, senhor. Tentou forçá-la e rasgou-lhe o vestido? Sim, senhor. Depois a menina fugiu para o bosque? Sim, senhor. Que fez então o homem? A princípio, pareceu querer perseguir-me. Mas depois ouviram-se vozes, disse ela com as faces a arder e os olhos muito abertos. Pegou na minha trouxa e no colchão e veio por este caminho. A menina passou a noite no bosque, não é verdade? Sim, senhor. O Major Ross voltou-se para o tenente Ralph Clark, que, tendo já escutado a história da boca de Steven Donovan, a verificara com Richard Morgan. E estava com curiosidade de ver como era a pessoa que tinha o nome igual ao seu. Ficou aliviado ao ver que não se tratava de uma prostituta. Tão gentil e refinada como a menina Mary Branham, de quem se aproveitaram um marinheiro do Lady Penryn e que tiveram um filho em Port Jackson. Ela e a criança tinham sido enviadas para a ilha de Norfolk, a bordo do Sirius. Clark interessara-se por ela, depois que fora posta a trabalhar na messe dos oficiais, de uma deliciosa beleza, do mesmo género da sua amada Betsy, agora que sabia que esta e o pequeno Ralphie estavam bem de saúde em Inglaterra, e principalmente porque já tinham uma casa confortável, seria mais fácil para Mary cuidar de apenas um oficial e de uma só casa. O rapazinho já andava e era muito traquinas. Sim, ao recolher Mary Branham, estava a fazer uma boa ação. Claro que não mencionaria esta decisão no seu diário, que estava a escrever para ser lido pelos olhos da sua querida Betsy e nada poderia conter que a chocasse ou perturbasse. Eram permitidas leves referências a prostitutas malditas, mas a aceitação de uma condenada era-lhe definitivamente proibida. Ora pronto, tomada a decisão acerca do futuro de Mary Branham e também do seu, olhou para o major com ar interrogativo. Por favor, Tenente Clark, leve a menina Clark a percorrer a formação para ver se o patife está entre esses homens, disse Ross, que reunira todos os condenados que já antes tinham recebido castigos. Falando bondosamente com Kitty, o tenente conduziu-o adiante da formação de homens mal encarados e depois levou-a de novo ao seu superior. Está aí? Vociferou Ross. Sim, senhor. Onde? Ela apontou para o homem que tinha duas bocas. Ambos os oficiais acenaram afirmativamente. Obrigado, menina Clark. O grumete vai acompanhá-la à casa. E assim foi. Kitty partiu apressadamente. O Tom Jones II, disse o grumete, foi quem o Sr. Donovan disse que deveria ter sido. Se não fosse nenhum deles, o Sr. Donovan haveria de saber. É um homem muito bom, disse ela tristemente. Sim, não é mau para um florzinha, mas não é daquelas flores raquíticas do campo. Já ouvi rachar um homem ao meio com os punhos, e era um homem maior que ele. O Sr. Donovan é mau quando está aborrecido. É verdade, concordou ela placidamente. E foi para casa com o grumete, tendo esquecido o Tom Jones II. Richard continuava a ausentar-se à noite. Nem sempre soube ela para jogar xadrez com Stephen. Era amigo do casal Lucas, de um homem chamado George Guest, de um grumete chamado Daniel Stanfield e de outros. O que magoava Kitty é que nenhum desses amigos alguma vez lhe pediu para ela o acompanhar, o que apenas vinha acentuar o facto de que ela era sua criada. Seria bom ter uma ou duas amigas, mas nada sabia de Betty ou de Mary, e Annie tinha realmente ido para a casa dos Lucas. Travar conhecimento com o outro ajudante de Richard fora uma provação. John Laurel olhara para ela e dissera-lhe que não queria que ela se metesse com as suas galinhas, nem que andasse a mexer no canteiro dos cereais. Por isso, quando reparou numa figura feminina que subia o atalho entre os canteiros de legumes, Kitty estava pronta a receber a visitante com o seu melhor sorriso e cortesia. No Lady Juliana, a mulher teria sido considerada um enigma. Era muito imponente, mas de um modo vulgar. Vestido às riscas, pretas encarnadas, um chale vermelho com longas franjas, mostrando ser de seda, sapatos saltos altos e fivelas cintilantes, e na cabeça um monstruoso chapéu de veludo negro, onde ondulavam penas vermelhas de avestruz. Bom dia, minha senhora, cumprimentou Kitty. Muito bom dia para si também, menina Clark, pois creio que é assim que se chama, disse a visitante entrando. Depois olhou em redor com algum assombro. Fez um belo trabalho, não é verdade? Perguntou. E mais livros que nunca. Ler, ler, ler. Richard é assim. Sente-se, disse Kitty, indicando uma bonita cadeira. Tão bonita como as do major, disse a figura vermelha e negra. Sempre me espantou. A boa sorte de Richard é como um gato. Cai sempre de pé. E os seus olhinhos pretos observaram Kitty de alto a baixo, com as sobrancelhas escuras, direitas e espessas, franzindo-se sobre o nariz. Nunca pensei que arranjasse alguma coisa de jeito, disse ao terminar a inspeção. Mas pelo menos eu sei vestir-me. Pareces um pau de virar tripas. Kitty ficou a olhá-la de boca aberta. Como disse? Não o viste? Pareces um pau de virar tripas. Quem é a senhora? Sou a senhora de Richard Morgan. E então? Nada de especial, disse Kitty, quando conseguiu recuperar o fôlego. Tenho muito gosto em conhecê-la, senhora Morgan. Meu Deus, exclamou a senhora Morgan. Jesus, mas o que anda Richard a fazer? Kitty nada disse, pois não sabia o que Richard andava a fazer. Não és amante dele? Oh, claro! Kitty abanou a cabeça vexada. Que tola sou! Nunca pensei. Sim, tola. É isso mesmo. Não és a amante dele? Kitty ergueu o queixo. Sou a criada dele. Mas que disparate! Se a senhora é a senhora de Richard Morgan, por que não vive cá em casa? Disse Kitty, tomando coragem, ao ver o desprezo da sua visita. Se vivesse, já ele não teria necessidade de uma criada. Não vivo aqui porque não quero, disse a senhora Morgan com ar superior. Sou a governanta do Major Ross. Então não lhe tome mais tempo. De certo estará muito ocupada. A visitante levantou-se imediatamente. Pareces um pau de virar tripas, repetiu, dirigindo-se para a porta. Posso ser feia, senhora Morgan, mas pelo menos ainda tenho alguma esperança. A menos que a senhora seja também amante do Major. Sua cabra! E lá desceu o atalho a balançar as penas. Uma vez passado o choque, mais em relação à sua temeridade do que à conduta e linguagem da senhora Morgan, Kitty recordou o encontro com mais frieza. A mulher, já passara dos 30, havia muito, e sob aquela espantosa ornamentação, era tão feia quanto tinha declarado ser. E a menos que se tivesse enganado a respeito do Major Ross, no seu único encontro com ele, não era sua amante. O Major era um homem muito exigente. Por que teria então vindo a senhora Morgan? E mais, por que teria ela saído dali de casa? E fechando os olhos, Kitty tentou recordar a sua imagem e viu coisas que o simples assombro não lhe tinha logo revelado. Muita dor, tristeza e raiva. Sabendo-se uma figura patética, a senhora de Richard Morgan apresentara-se àquela que a suplantara com um grande espetáculo de altiva agressividade para tentar esconder o desgosto e o abandono. Como sei? Sei. Sim, não foi ela que o deixou. Ele deixou-a. Não pode ser de outro modo. Pobre mulher. Satisfeita com os seus poderes dedutivos, sentou-se na cama com a sua camisa de condenada e esperou, à luz da lareira, que Richard voltasse para casa. Mas onde teria ido? O archote tremeluziu no atalho, 2 horas depois do cair da noite. Como na maior parte das vezes, Richard comera apressadamente junto da serração e partira para a destilaria para certificar de que tudo estava bem, medir pessoalmente a quantidade de rum e apontá-la no seu livro. Em breve chegaria a altura de a fechar. Os cascos e o açúcar tinham já um nível baixo. No total, a instalação deveria ter produzido 5.000 galões. Por que estás acordada? Perguntou, fechando a porta e lançando uns troncos para o fogo. E o que fazia à porta aberta? Tive uma visita hoje, disse, num tom cheio de intenções. Ah, sim? Não ia perguntar quem era. O que estava a estragar as coisas. A senhora de Richard Morgan, disse ela com ar de criança traquina. Já me estava a admirar que cá não aparecesse. Foi tudo o que disse. Não queres saber o que se passou? Não. Agora deita-te e dorme. Ela estendeu-se na cama, desiludida e tão cansada que só a posição a induzia imediatamente num torpor. Eu sei que a deixou, disse sonolenta. Pobre mulher, pobre mulher. Richard esperou até ter a certeza de que ela adormecera e depois vestiu a sua improvisada camisa. Já tinha uma pilha de madeira para o quarto dela e no sábado seguinte começaria a trazer, no seu trenó, as pedras para as fundações. Daí a 1 mês estaria livre dela, pelo menos do quarto em que dormia. Ela poderia ter também uma porta para o exterior e ele ia tentar extorquir uma tranca a Freeman para o seu lado da porta de comunicação. Depois poderia regressar à liberdade de dormir nu e de se sentir dono de parte da sua pessoa. Kitty, nascida em 1770, no mesmo ano que a pequena Mary, Sou um velho tonto. E ela é muito nova. Mesmo admitindo isto, a última coisa que viu, antes que o cansaço se transformasse em sono, foi o volume que ela fazia na cama. Silencioso, imóvel, Kitty não ressonava. O que é um florzinha? Perguntou-lhe ela no dia seguinte, quando ele regressou a casa ao meio-dia para comer uma refeição quente. O bocado de pão que tinha na boca estava a começar a escorregar-lhe pela garganta. Engasgou-se, tossiu, precisou que ela lhe batesse nas costas e lhe desse água. Desculpa, disse sufocado, com os olhos lacrimejantes. O que é que perguntaste? O que é um florzinha? Não faço a mínima ideia. Por que perguntas? Foi alguma coisa que a Lizzie Locke te disse? Foi? A expressão dele nada pressagiava de bom. A Lizzie Locke? A senhora de Richard Morgan? É esse o nome dela? Que estranha combinação. Lizzie Locke. Foi o senhor que a deixou, não foi? Para começar, nunca vivi com ela. Disse para lhe distrair a atenção dos florzinhas. Os olhos dela estavam brilhantes e cintilavam fascinados. Mas casou-se com ela. Sim, em Port Jackson. Foi um impulso cavalheiresco de que amargamente me arrependi. Compreendo, disse ela como se realmente assim fosse. Creio que o senhor sofre de impulsos cavalheirescos de que depois se vem a arrepender, tal como lhe aconteceu com a minha pessoa. Por que achas que me vou arrepender de ti, Kitty? Porque lhe atrapalhei a vida, disse com candura. Não acredito que precisasse de uma criada, mas o Major Ross disse que teria de receber uma de nós na sua casa. Eu apareci, por isso ficou comigo. Qualquer coisa nos olhos dele a obrigou a calar-se. Inclinou a cabeça para o lado e olhou-o interessada. A sua casa estava completa, sem a minha presença, disse com a voz hesitante. A sua vida estava completa, sem mim. Em resposta, Richard levantou-se e pousou a tigela e a colher sobre o banco ao lado da lareira. Não, respondeu, voltando-se com um sorriso que lhe aqueceu o coração. A vida só está completa quando termina e nunca rejeito os presentes que Deus me oferece. A que horas volta para casa? Perguntou, depois de ele já lhe ter voltado as costas. Venho cedo. E com o Stephen? Gritou. Apanha batatas. E era assim a vida. Apanhar batatas. De facto, adorava a horta. E ocupava-se nela sempre que a maldita porca lhe dava descanso. Augusta chegara já grávida do porco do governo e tinha um apetite voraz. Se Kitty tivesse tido juízo suficiente para se interrogar acerca do que acarretaria o cumprimento da sua sentença antes de Richard a esclarecer, mas não tinha guardado juízo suficiente, nunca teria adivinhado que esta seria passada a servir uma glutona de quatro patas, má como a Augusta. Como Richard estava sempre ausente, teve de aprender da maneira mais difícil, a pegar no machado e a cortar folhas de couve e da árvore dos fetos, retirar-lhes a casca e dar a comer a parte mole à Augusta, que tudo engolia. Carregava os cestos de milho trazidos do celeiro e recitava junto do cereal feitiços dos agricultores do Quente que o faziam crescer maravilhosamente. Se Augusta parecia agora não ter fundo, como seria quando estivesse a amamentar uma dúzia de leitõezinhos?